Ei, moleque, ué. Salve, moleque, olha a resistência. O sonho cresceu, não é panela, é competência. Esfarrapado, vivendo o caos nos barracos. Nessa utopia vai, pique os malacos. Na ideia que enquanto as olhos brilha, feito criança, curti o som, as bombeta. Temo herança, aprendi sobre quilombo. Que Rosa Parks não se levantou, se rebelou. Silêncio não, doutor. Quantos iguais, nas fortalezas de madeira. Nunca desistiu, não, não, não vê fraqueza. Agora entendo o valor da luta intensa. O quanto vai custar me manter com consciência. No meu diploma tem bacharel nas correria. Os criou moderno, rima verso em rebeldia. Ele abre o louco e no RG carrega o caos. Tenta procurar, não existe nada igual. O bonde passa por aqui, eu só vi de longe. Frustração, desilusão pra nós vem de monte. Abelhando que isso aqui é sempre igual. Nossa miséria até parece algo natural. O bonde passa por aqui, eu só vi de longe. Frustração, desilusão pra nós vem de monte. Abelhando que isso aqui é sempre igual. Nossa miséria até parece algo natural. Olha pra cima, joelho no chão, é mãos pro céu, tentando pedir que perdão. Na última oração, e o que você queria? Ver sua família bem longe das patifarias. Mas como vai ser se no gueto tá assim? Nas ruas tá assim, tá tudo rufim. Então vai perguntar o que, por quê, pra quê? Se o tempo tá passando e a gente só tem o que perder. Nossa raiz tá distante, mas não tá perdida. Olha pra você, grita alto e resista. Os pipa no alto se confunde nos fetiche. Da oferta tentadora, mas não vai nesse deslize. Vou vendo de cá o quanto as correntes brilha. O quanto vale a pena resistir, seguir na trilha. Fico até pensando no final da trajetória. Se você lembrado com frustração ou glória. O bonde passa por aqui, eu só vi de longe. Frustração, desilusão pra nós vem de monte. Abelhando que isso aqui é sempre igual. Nossa miséria até parece algo natural. O bonde passa por aqui, eu só vi de longe. Frustração, desilusão pra nós vem de monte. Abelhando que isso aqui é sempre igual. Nossa miséria até parece algo natural. O bonde passou por aqui, e eu só vi de longe. O bonde passou por aqui, Abeliano, isso aqui é sempre igual.